Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Cá estamos para mais uma edição do programa Nas Voltas do Globo, aqui no canal Onda TV, quinta-feira, 22 de agosto de 2013. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui para lhe contar um pouco mais sobre a história da Roménia. E agora vamos ficar a conhecer um bocadinho mais musicalmente este país, que é um país que, aliás, tem muita história, por vários motivos. Como já falei na edição anterior, em tempos foi Moldávia, Bessarábia e... Enfim, também a Valáquia, e depois perdeu a Moldávia, aliás, depois recuperou ou conquistou a Transilvânia, ficou com a Transilvânia e perdeu a Moldávia. Portanto, só ficou ali a Valáquia desde 1859, só esta que é mesmo romena, para todos os efeitos. E os romenos, que aliás, para conseguirem o seu próprio país, a sua própria independência, demoraram mais de 1100 anos. Durante muitos anos, os romenos não tinham sequer acesso à educação. A Igreja Uniata, com a qual Ceausescu tentou acabar quando... Enfim... aliás, Ceausescu não. Os anteriores... Georgios... foi um dos nomes também que tentou acabar. Enfim, houve ali todos... Houve, porque, digamos que entre 1947, quando o reinado caiu, o reinado de Dom Miguel caiu, até 1965, quando morre Georgios e assume a pasta da liderança... Nicolau Ceausescu, digamos que é nesse intervalo de tempo, 18 anos, que se tenta terminar com a Igreja Uniata. Não se consegue, é uma igreja romena, não se consegue e a igreja subsiste. Mas isto tudo para dizer que é, portanto, um país repleto de história, não é? Acontece que, entretanto, como já disse, a Transilvânia passa a fazer parte desde 1918 do território romeno, e agora é estável, aliás, já há quase 100 anos que é assim. E depois, então, dá-se essa perda da Moldávia em 1947. Aliás, 1944, quando a União Soviética se apodera daquele território. Ora, digamos que o Manele, o que é o género que nós vamos abordar hoje, é um género que acaba por ser muito popular por vários motivos. Primeiro porque é um género com energia, com ritmo, não é? Digamos que é um género com ritmo e automaticamente é também um género de música cigana, ou seja, é muito admirado pela comunidade cigana. Bom, ele começou a ganhar especial popularidade na década de 90, até aí quase nem era falado para todos os efeitos, não é? E acabou por ganhar muita popularidade na década de 2000, começou a entrar em tops nacionais, começou a... Enfim, surgiram nomes, ou surgiram-se nomes como Adriano Minuna, ou Nicolai Gutta, Cláudia Suzano, também foi outro nome que acabou por ter algum destaque. Nicoleta Gutza também acabou por se destacar. Enfim, muito veio também de Nicolai Gutza. Mas a verdade é esta. Houve toda esta projeção, houve todo este sucesso de Manele, que também trouxe alguns dissabores. Que foi, por exemplo, o facto de terem começado a perder dinheiro, já que alguns artistas, e há uma grega que ganhou um especial prémio com isso, alguns artistas começam a ir a parar a tribunal porque estavam no fundo a fazer plágio de alguns temas. E aliás, vocês sabem, já aqui falamos disso ontem, aquela zona sempre foi muito instável, temos de países novos, de dissoluções, de renascimentos, e portanto Manele não era apenas da Roménia, mas foi na Roménia que se popularizou. Ora, deixe-me só contar, à conta dos ciganos, um caso muito triste que acabou por acontecer em 2010, que foi a expulsão, 2010 ou 2011, que acabou na expulsão de cerca de 10 mil romenos da França. Isto tudo porque houve uma situação em que muitos estavam ilegais, outros tinham causado distúrbios, mas a maior parte... aparentemente não teria feito nada. 10 mil romenos, ainda que sendo da França, é muita gente. Acontece que os romenos, neste caso, tiveram que voltar à Roménia, não é? E uma situação muito precária, como é lógico, porque apesar de a Roménia fazer parte da União Europeia, convenhamos que ainda não é um país que está ao nível de tantos outros, não é? Não está ao nível de Portugal, por exemplo, sequer, não está, está longe disso ainda. Deixo-lhe só mais uma informação curiosa sobre a Roménia. Duas, aliás. Nicolau Ceausescu não foi tão mau quanto se pensa. Ele eletrificou praticamente uma grande parte da Roménia e impulsionou industrialmente o país. Mas o mais curioso é que entre 1989 e 2012 a população romena decaiu. Decaiu em cerca de 1 milhão de pessoas, que ainda é um número considerável. Eram cerca de 23 milhões e 300 mil habitantes na Roménia em 1989. Em 2012 são apenas 22 milhões e 300 mil. O que não deixa de ser curioso, até porque o próprio Ceausescu era muito apologista da natalidade na Roménia. Ele defendia que as mulheres só poderiam usar contraceptivos ou abortar, sim, porque o aborto na Roménia era legal, já há muito tempo que o era, mas só podiam, portanto, só podiam abortar ou usar contraceptivos ou a partir dos 40 anos ou a partir do momento em que já tivessem 4 filhos. Na maior parte dos casos era depois de terem 4 filhos. Acontece também outra coisa, que é, a partir de um certo tempo começou até a ser mais exigente. Ou depois de terem 5 filhos, ou depois de terem 45 anos. Porque, como é lógico, também a partir daí a gravidez começa a ser de risco. Já agora, na Roménia, o voto para a mulher foi liberalizado em 1945, embora o rei Miguel estivesse contra essa possibilidade da mulher votar. Bom, e agora deixo com Adrián Minuna, que nos traz Cutina Viatsamea. É uma música que está na moda, agora já não está tanto, já caiu de posto. Mas é uma música que fez bastante sucesso neste princípio de ano 2013 e que nós então vamos aqui trazer, juntamente, como é lógico, com outras músicas. E o programa Nas Voltas do Globo termina por aqui, regressa amanhã, esperando eu, Carlos Bonaparte, pela sua presença aqui no canal 1 da Antena Web. Fique bem ouvinte. Ah, e amanhã vamos falar de música da Roménia que não é nem Manele, nem música moldovanesca, nem sequer chega a ser música tradicional. Quer dizer, é música do país, mas não é folclore. Mas isso ficará para amanhã e também vamos falar um bocadinho mais dos anos 80 da Roménia, contextualizando o ouvinte sobre este país, e não só, vamos também falar neste mesmo programa, nas Voltas do Globo, sobre outros países daquela área, por exemplo a Hungria, por exemplo a antiga Transilvânia, que era independente. Daí não há grande registro musical, mas podemos explorá-lo um bocadinho. Vamos ainda assim falar da Hungria para a semana também, vamos trazer algo sobre a Hungria. Não muito, porque o retrospecto está a tratar do assunto, mas vamos fazer aqui uma breve retrospectiva do país. Para já, é mesmo da Roménia. Ficamos então com este tema, Adrián Minuna, com Cutina Viatsamea, e eu vou de encontrar-me consigo então amanhã, a partir das 6 da tarde. Fico bem ouvinte, boa tarde e até amanhã. Cutine viața mea, oriunde aș pleca, te-aș perge și-n deșert, nu am ce să regret. Aș pleca într-un pustiu, numai cu tine să fiu. Fugim, iubirea mea, departe de lumea mea, doar luna și stelele să ne noi ce ne zice nu, să fim noi numai noi doi și n-aș privi înapoi. Dacă am iubirea ta și fără apă asta, se te tu mi-o potolești când îmi spui că mă iubești. Oh, oh, oh. Cu tine viața mea, oriunde aș pleca, de-aș merge și în greșeli, nu am ce să regret. Să fim numai noi doi și cerul peste noi, doar tu și eu să fim, să nu ne despărțim. Greșește și este infidel, de ce nu are dreptul și femeia să se ia de el? De ce bărbatul poate să plece la alta? De ce nu stă lângă nevasta lui și stă cu amanta? De ce bărbatul meu sătură de mine? Oare cu ce-am greșit de pleci de lângă mine? Spune-mi ce-ți lipsește și-ți voi oferi să nu mai stai cu mine doar o oră pe zi. M-am săturat, tu vii și pleci, nu te gândești că sau nu mă mai iubești. Nici nu le faci să nu le simt. Te-am fi ca la început când noi doi ne-am iubit. Doar pe mine mă comportamentul tău, tu n-ai putea trăi așa o zi, de-ai fi în locul meu. Eu le suport pe toate pentru că te iubesc, dar tu, bărbate, nu ai timp de mine să vezi cât mă chinuiesc. De ce, bărbatul meu, te-ai săturat de mine? Oare cu ce-am greșit de pleci de lângă mine? Spune-mi ce-ți lipsește și-ți voi oferi să nu mai stai cu mine doar o oră pe zi. M-am săturat, tu vii și pleci, nu te gândești cât îmi lipsești sau nu mă mai iubești. Nici nu le faci să nu le simt. Te-am fi ca la început când noi doi ne-am iubit. M-am săturat, tu vii și pleci, gândești cât îmi lipsești sau nu mă mai iubești. Nici nu le voiam băta în față, mi-era fric și cu durere în suflet nu venea să știi. S-o blestem pe mama ce m-a părăsit atunci când tata a murit. La o casă mare am ajuns, am zărit-o pe mama, o priveam pe ascuns. Când ne-am văzut a început să strige și a chemat bărbatul ca să mă alunge. Eu, mamă, sunt copilul tău, copilul ce l-ai părăsit, ce inimă de gheață, ce suflet otrăvit. Eu, mamă, ce-am văzut prin portă, un copil plângea. L-am chemat la mine și i-am spus că eu copile, eu sunt fratele tău. Fii cu minte, frate, nu plânge copile, să nu te gonească cum a gonit pe mine. A venit și mama și mi-a spus să plec. L-a luat în brațe, of, și l-a strâns la piept. Ele, mamă, fratele meu, e sânge din sângele meu. Îl strângi la piept și îl iubești, pe mine mă gonești. Și eu sunt tot copilul tău, copilul ce l-ai părăsit, ce inima ai avut în tine, ce suflet otrăvit. Oh, Mataram ca un foc sagrat de viu, per a iubirea ta mai bine mor, decât o viață chinuit să viu. M-aș arunca în apă să mă nec, m-aș arunca în foc să-l arde viu, fără iubirea ta mai bine mor, decât o viață chinuit să fiu. Ia te rog și te implor să nu mă părăsești că mor, caută să fie bine și la tine și la mine. Ia te rog și te implor să nu mă părăsești că mor, fără tine nu mi-ar fi deloc ușor. Să nu mă părăsești că mor, caută să fie bine și la tine și la mine. Chiar te rog și te implor să nu mă părăsești că mor, fără tine nu mi-ar fi deloc ar fi veninul decât o dragoste amară ca pelinul. Mai bine-și bea o travă în loc de vin, de dorul tău n-am cum să nu suspin. Și poate că mai dulce ar fi veninul decât o dragoste amară ca pelinul. Ia te rog și te implor să nu mă părăsești că mor, caută să fie bine și la tine și la mine. Ia te rog și te implor să nu mă părăsești că mor, fără tine nu mi-ar fi deloc ușor. Chiar te rog și te implor să nu mă părăsești că mor, caută să fie bine și la tine și la mine. Chiar te rog și te implor să nu mă părăsești că mor, fără tine nu mi-ar fi deloc ușor. Să nu mă